que você me faz. Eu já tentei te esquecer, mas foi em vão. Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão de ter você aqui pra sempre no meu coração. Platinado na voz. Dom Platinado na voz. Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? Não dá mais desistir. Não dá mais desistir. Não dá mais desistir. Eu já sofri demais por essa paixão. Eu vou seguir. E vou deixar ele ir. Vou deixar ele ir. Já decidi. Mais uma dose de amor, tanto faz. Pra ficar embriagado em paz, eu preciso tanto dessa paz. Sem saber para onde seguir, um lugar que eu possa fugir. E pra sempre eu possa ficar. Não quero te achar.